Ficheiro 55, página 531. Há certos aspectos da história da Lisbeth que não compreendo, continuou. A Anhieta teve de ser levada para o hospital dezenas de vezes. Li os registros médicos. Era perfeitamente óbvio que era vítima de agressões agravadas. E a Segurança Social devia ter intervindo. Mas nada aconteceu. A Lisbeth e a Camila tinham de ficar a cargo dos serviços sociais de emergência sempre que a mãe era internada. Mas mal recebia a alta, voltava a casa e ficava à espera da próxima vez. Só posso interpretar isto como um colapso de toda a rede de segurança social. E a Anhieta estava demasiado aterrorizada para fazer outra coisa senão esperar pelo regresso do seu carrasco. Foi então que aconteceu qualquer coisa. A Lisbeth chama-lhe todo o mal. O que foi? Havia já vários meses que o Salashenko não aparecia. A Lisbeth acabara de fazer 12 anos. Começava, ao que parece, a pensar que ele tinha ido de vez. Mas não tinha, claro. Um dia voltou. A Anhieta começou por fechar a Lisbeth e a Camila no quarto pequeno. Depois foi para a cama com ele. E ele começou a bater-lhe. Gostava de bater nas pessoas. Só que dessa vez já não eram duas crianças fechadas no quarto pequeno. As raparigas tinham reações muito diferentes. A Camila tinha um medo de morte, de que as pessoas soubessem o que se passava no apartamento. Reprimia tudo e fazia de conta que a mãe não era espancada. Quando a pancada acabava, abraçava o pai e fingia que estava tudo bem. Era a sua maneira de proteger-se, sem dúvida. Exato. Mas a Lisbeth era feita de uma madeira muito diferente. Daquela vez, interrompeu o espancamento. Foi à cozinha buscar uma faca e apunhalou o Tsalachenko num ombro. Espetou-o 5 vezes antes dele conseguir tirar-lhe a faca e dar-lhe um murro na cara. Os golpes não eram muito profundos, mas ele estava a sangrar como um porco e fugiu porta fora. É bem da Lisbeth. Palmgren riu-se. Pois é. Nunca se meta numa luta com a Lisbeth Salander. A reação dela em relação ao resto do mundo é que se alguém a ameaça com uma arma, ela tenta arranjar uma arma maior. É o que me assusta tanto no que está a acontecer neste momento. Foi então isso todo o mal? Não, não. Aconteceram então duas coisas que nunca consegui compreender. O Salatchenko estava tão ferido que teve de ser hospitalizado. Deveria ter havido um relatório policial. Mas, tanto quanto consegui descobrir, não houve quaisquer repercussões. A Lisbeth lembra-se de um homem ter ido à casa deles falar com a Anhieta. Não sabia o que foi dito, nem quem ele era, e então a mãe disse-lhe que o pai lhe tinha perdoado tudo. Perdoado? Foi a palavra que ela usou. E então, de súbito, Mikkel compreendeu. O Björk, ou um dos colegas do Björk, tratava-se de limpar a porcaria que o Salatchenko deixava para trás. Grandes filhos da puta. Fechou os olhos. O que foi? Perguntou Palmgren. Julgo saber o que se passou e alguém vai pagar por isso. Mas continue com a sua história. O Salatchenko tornou a desaparecer durante meses. A Lisbeth esperou por ele e fez os seus preparativos. Faltava à escola para ficar a vigiar a mãe. O medo dela era que o Salatchenko a magoasse a sério. Tinha 12 anos. E sentia-se responsável pela mãe, que não ousava ir à polícia e não podia romper com o Salatchenko, ou que talvez não compreendesse a gravidade da situação. Mas no dia em que o Salatchenko finalmente apareceu, a Lisbeth estava na escola. Chegou a casa no preciso instante em que ele ia sair. Ele não lhe disse nada, limitou-se a sorrir para ela. A Lisbeth entrou. E encontrou a mãe inconsciente no chão da cozinha. Mas o Salatchenko não tocou na Lisbeth? Não. Ela alcançou-o quando ele ia entrar para o carro. Ele baixou o vidro da janela, talvez para dizer qualquer coisa. A Lisbeth estava pronta. Atirou uma embalagem de leite que tinha enchido de petróleo para dentro do carro e, em seguida, atirou um fósforo aceso. Santo Deus! Tentou matar o pai por duas vezes. Da segunda, houve consequências. Um homem sentado dentro de um carro e a arder como uma tocha em plena Lundagatan não podia passar despercebido. Mas ele sobreviveu. Sofreu horrivelmente. Um dos pés teve de ser amputado. A cara e outras partes do corpo sofreram queimaduras graves. E Elizabeth acabou na clínica pedopsiquiátrica de Sankt Stephan. Apesar de já saber de cor cada palavra, Lisbeth Salander voltou a ler todo o material a seu respeito que encontrara nas caixas de arquivo de Biermann. Sentou-se no cadeirão junto da janela e abriu a cigarreira que Miriam Wu lhe tinha oferecido. Acendeu um cigarro enquanto olhava para Djurgården. Tinha descoberto algumas coisas a respeito da sua vida que antes não sabia. Na realidade, eram tantas as peças que encaixavam nos respectivos lugares que se sentiu gelada. Estava, sobretudo, interessada no relatório redigido por Björk em fevereiro de 1991. Não tinha a certeza absoluta de qual dos muitos adultos que tinham falado com Ellen era Björk, mas achava que sabia. O homem apresentara-se com outro nome: Sven Jansson. Lembrava-se de cada traço da cara dele, de cada palavra que dissera, de cada gesto que fizera, nas três ocasiões em que se tinham encontrado. Fora um desastre total. Salatchenko ardera como um archote dentro do carro. Conseguira abrir a porta e rolar para o passeio, mas uma perna ficara presa no interior pelo cinto de segurança. Tinham acorrido pessoas de todos os lados para apagar as chamas. Pouco depois apareceram os bombeiros e extinguiram o fogo. Apareceram uma ambulância e ela tentara convencer os paramédicos a ignorarem Salatchenko e irem ver a mãe. Tinham-na empurrado para o lado. A polícia chegara e havia várias testemunhas que apontaram para ela. Tentara explicar o que acontecera, mas era como se ninguém a ouvisse. E de repente estava sentada no banco traseiro de um carro da polícia. E os minutos foram passando até que, por fim, quase uma hora mais tarde, a polícia entrara no apartamento e encontrara a mãe. Anieta Sofia Salander estava inconsciente. Sofrera traumatismos graves. O espancamento provocara a primeira de uma longa série de pequenas hemorragias cerebrais. Nunca chegara a recuperar. Lisbeth compreendia agora por que razão ninguém ler o relatório da polícia? Por que razão tinham falhado as tentativas de Palmgren para que fosse publicado? E até por que razão, ainda agora, passados tantos anos, o procurador Hickström, que dirigia o inquérito preliminar aos assassínios de que era suspeita, não tinha acesso ao documento? Não fora redigido, segundo as normas. Quem o escrevera fora um sacana qualquer da polícia de segurança. Estava cheio de carimbos que o consideravam altamente secreto, nos termos da Lei da Segurança Nacional. Tsalachenko trabalhava para a SAPO. Não era um relatório, era uma manobra de distração. Tsalachenko era mais importante do que a Anieta Sofia Salander. Não podia ser identificado ou denunciado. Salatchenko não existia. O problema não era Salatchenko, era Lisbeth Salander, a miúda maluca que ameaçava gritar aos quatro ventos um dos segredos mais cruciais do país. Um segredo sobre o qual nada sabia. Pensou naquilo. Salatchenko conhecera a mãe dela muito pouco tempo depois de ter chegado à Suécia. Apresentara-se usando o seu verdadeiro nome. Talvez na altura ainda não lhe tivessem dado um nome falso, nem uma identidade sueca, ou ele resolvera não os usar com a Agneta, que só o conhecia pelo nome verdadeiro. Mas então o governo sueco dera-lhe outro nome, o que explicava porque nunca conseguira, em todos aqueles anos, encontrar um Alexander Salatchenko em qualquer registro público. Percebia a ideia. Se Salatchenko fosse acusado de ofensas corporais agravadas, o advogado de Agneta Salander pôr-se-ia a espiolhar-lhe o passado. Onde trabalha Herr Salatchenko? Qual é o seu verdadeiro nome? Onde nasceu? E se ela, Lisbeth Salander, fosse confiada à assistência social, era também possível que alguém começasse a fazer perguntas. Era demasiado nova, ainda uma criança, para ser levada a tribunal. Mas se o ataque com a bomba de petróleo fosse investigado com demasiado pormenor, havia o risco de acontecer a mesma coisa. Imaginava os cabeçalhos nos jornais. A investigação tinha, consequentemente, de ser conduzida por uma pessoa de confiança e, em seguida, carimbada com a classificação de altamente secreto e enterrada tão fundo que nunca mais ninguém a encontrasse. Elizabeth Salander teria também de ser enterrada tão fundo que nunca mais ninguém a encontrasse. Gunnar Björk, Sankt Stefan, Peter Teleborian. A explicação deixou-a louca de fúria. Querido governo, vou ter uma conversa muito séria contigo, se alguma vez conseguir encontrar alguém com quem falar. Pensou fugazmente no que acharia o ministro da Saúde e Assuntos Sociais de um coquetel Molotov atirado pelas portas de vidro do ministério. Mas, à falta de outra pessoa que pudesse ser considerada responsável, Peter Teleborian servia perfeitamente. Tomou mentalmente nota. Havia de dedicar-lhe toda a sua atenção logo que acabasse de limpar o resto daquela atrapalhada. Havia, no entanto, coisas que continuava a não compreender. Tsalachenko voltara subitamente à vida ao cabo de todos aqueles anos. Estava em perigo de ser desmascarado por Dag Svensson. Dois tiros, Dag Svensson e Mia Johansson, uma arma em que apareciam as impressões digitais dela. Tsalachenko, ou quem quer que tivesse levado a cabo as execuções, não tinha maneira de saber que ela encontrara o revólver dentro de uma caixa em casa de Bührmann e lhe pegara. Fora por puro acaso. Mas para ela sempre fora evidente, desde o início, que tinha de haver uma ligação entre Bührmann e Sala. Mesmo assim, a história continuava a não bater certo. Pensou naquilo, experimentando as peças do quebra-cabeças, uma a uma. Havia apenas uma resposta plausível: Bührmann. Bührmann investigara-lhe a vida, descobrira a ligação e procurara Tsalachenko. Tinha o vídeo que mostrava o advogado violá-la. Era a espada que mantinha suspensa sobre a cabeça dele. Talvez Bührmann se tivesse convencido de que Salatchenko a obrigaria a entregar-lhe. Levantou-se do sofá junto da janela, foi à secretária, abriu a gaveta e tirou de lá o DVD com a palavra Bührmann escrita com um marcador de álcool. Nem sequer o guardara numa manga de plástico. Não voltara a olhar para ele desde que o mostrara a Bührmann 2 anos antes. Sopesou-o na mão e voltou a guardá-lo na gaveta. Bührmann era um estúpido. Bastava-lhe ter-se mantido sossegado e ela tê-lo-ia libertado logo que ele conseguisse anular a declaração de interdição. Claro que teria continuado a ser para sempre o lambe-cus de Salatchenko, o que até seria um castigo adequado. A rede de Salatchenko, de que um dos tentáculos era o motoclube de Svavelsjö, o gigante loiro. Era ele a chave. Tinha de encontrá-lo e obrigá-lo a dizer-lhe onde estava Salatchenko. Acendeu outro cigarro e olhou para a cidadela que se erguia ao lado de Skeppsholmen. Olhou para a montanha russa de Gronalund. Estava a falar sozinha. E com a voz que eu ouvira certa vez num filme, disse: Daddy, I'm coming to get you. Às 7:30 ligou o televisor para se pôr a par dos mais recentes desenvolvimentos na perseguição a Lisbeth Salander. O que viu deixou-a aturdida. Bublansky conseguiu finalmente apanhar Hans Fast no telemóvel, pouco depois das 8 da noite. Não houve troca de imunidades. Bublansky não perguntou o que andara Fast a fazer. Limitou-se a dar-lhe friamente as suas instruções. O circo, na sede da polícia naquela manhã, fora mais do que Fast conseguia aguentar. E por isso fizera algo que nunca antes tinha feito. Abandonou o trabalho. Desligou o telemóvel. Sentou-se no bar da Estação Central e bebeu duas cervejas enquanto fervia de raiva. Depois fora para casa tomar um duche e enfiara-se na cama. Precisava de recuperar o sono em atraso. Acordou a tempo do rapor e os olhos quase lhe saltaram das órbitas quando ouviu anunciar os destaques principais. Corpos desenterrados em Nykvarn. Lisbeth Salander tinha ferido a tiro o líder do motoclube de Svavelsjö. A polícia lançara uma autêntica caça à mulher nos subúrbios a sul de Estocolmo. A rede fechava-se. Ligou o telemóvel. Quase no mesmo instante, o filho da mãe do Bublansky telefonou. Disse-lhe que o foco da investigação passara a ser a identificação de um assassino ainda não identificado e mandou-o ir render Holmberg no local do crime, em Nykvarn. Na altura em que a investigação sobre Lisbeth Salander atingia o seu ponto culminante, mandavam-no apanhar beatas para os bosques. Outros encarregar-se-iam de caçar Salander. Que raio tinha o motoclube de Svavelsjö e o que ver com tudo aquilo? Supondo que havia coerência no raciocínio daquela pega fufa da Modig, não era possível. Tinha de ser a Salander. Queria ser ele a apanhá-la. Queria tanto apanhá-la que lhe doíam as mãos de tanto apertar o telemóvel. Holger Palmgren observava calmamente Mikkel Blomkvist andar de um lado para o outro diante da janela do pequeno quarto. Eram quase 7:30 da noite e tinham estado a falar ininterruptamente durante quase uma hora. Finalmente, bateu com a mão no tampo da mesa para chamar a atenção de Blomkvist. Sente-se antes que gaste os sapatos, disse ele. Blomkvist sentou-se. Todos estes segredos, continuou Palmgren, só percebi a ligação quando me explicou o passado do Salatchenko. Tudo o que sabia foi pelas avaliações da Lisbeth, afirmando que ela é mentalmente perturbada. Peter Teleborian. Deve ter um arranjo qualquer com o Björk. Têm de estar a trabalhar juntos. Mikkel assentiu pensativamente com a cabeça. Acontecesse o que acontecesse, o Dr. Teleborian ia ser objeto de escrutínio jornalístico. A Lisbeth avisou-me para me manter afastado dele. Chamou-lhe um sacana do pior. Holger Palmgren ergueu vivamente a cabeça. Quando é que ela disse isso? Mikkel não disse nada durante algum tempo. Então sorriu e olhou para Palmgren. Mais segredos, raios. Tenho estado em contacto com ela, através do computador. Só mensagens curtas, misteriosas do lado dela. Mas tem-me sempre posto na direção correta. Palmgren suspirou. E claro, não disse nada à polícia. Não, não exatamente. Então, também não me disse a mim. Ela é muito boa com computadores. Nem faz ideia. Tenho uma grande fé na capacidade dela em cair de pé. Pode viver com dificuldades, mas é uma sobrevivente. Não com tantas dificuldades como isso. Roubou quase 3 mil milhões de croas. Não vai passar fome. Tem uma arca cheia de ouro com uma pipi das meias altas. O que não compreendo, disse Miquel em voz alta, é porque nunca pegou no caso dela em todos estes anos. Palmgren voltou a suspirar. Foi um suspiro infinitamente triste. Falhei redondamente, respondeu. Quando me tornei curador dela, Elizabeth era apenas mais um caso numa série de jovens difíceis e com problemas. Já tinha tratado de dezenas de outros iguais. Fui nomeado por Stéphane Brad Hennessy, que era o ministro da Segurança Social. Nessa altura já ela estava em Zang de Stéphane. E no primeiro ano nem sequer cheguei a vê-la. Falei com o Teleborian um par de vezes e ele explicou-me que era uma psicótica e que estava a receber o melhor tratamento possível. Acreditei. E por que não havia de acreditar? Mas também falei com o Jonas Beringer, que na época era diretor clínico. Não acredito que tenha tido alguma coisa a ver com o caso. Fez uma avaliação a meu pedido. E combinámos tentar reinseri-la na sociedade através de uma família de acolhimento. Tinha ela 15 anos. E sempre a apoiou ao longo dos anos. Não o suficiente. Defendia depois do episódio no Metropolitano. Nessa altura conhecia-a bem e gostava muito dela. Era uma miúda cheia de força. Impediu-os de voltarem a metê-la numa instituição. O preço disto foi ela ter sido considerada interdita e eu nomeado seu tutor. Presumivelmente, o Bjork não andava por aí a dizer ao tribunal o que decidir. Daria demasiado nas vistas. Ele queria-a trancada e contava denegri-la através das avaliações psiquiátricas do Teleborian e outros, assumindo que o tribunal chegaria à conclusão lógica. Mas, em vez disso, o juiz seguiu a sua recomendação. Nunca achei que ela precisasse estar sob tutela. Mas, para ser completamente franco, nunca me esforcei muito por anular a sentença. Devia ter agido mais cedo e mais decididamente. Mas estava encantado com Elizabeth e fui adiando. Andava a mexer demasiados tachos ao mesmo tempo. E então adoeci. Não acho que deva culpar-se. Ninguém cuidou melhor dos interesses dela ao longo dos anos. O problema sempre foi eu não saber o suficiente. Elizabeth era minha cliente, mas nunca me disse uma palavra a respeito do Salatchenko. Só muitos anos depois de ter saído de Zang de Stefan, demonstrou alguma confiança em mim. E só depois de ter sido nomeado tutor dela, senti que estava lentamente a começar a comunicar comigo, para lá das meras formalidades. Como foi que ela começou a falar-lhe do Salatchenko? Suponho que, apesar de tudo, tinha começado a confiar em mim. Além disso, eu tinha, em várias ocasiões, falado da possibilidade de anular a declaração de interdição. Aparentemente, ela pensou no assunto. E um dia telefonou-me a marcar um encontro. Tinha tomado uma decisão. E contou-me a história toda do Salatchenko e de como via o que tinha acontecido. Tem de compreender que era demasiada coisa para eu digerir, assim tão de repente. Apesar disso, comecei imediatamente a averiguar. E não consegui encontrar um único Salatchenko em nenhuma base de dados sueca. Por vezes perguntava a mim mesmo se ela não estaria a imaginar tudo aquilo. Quando adoeceu, o Bjurman tornou-se o tutor dela. Não pode ter sido por acaso. Pois não. Não sei se conseguiremos alguma vez prová-lo, mas tenho estado a pensar que, se procurarmos bem, encontraremos o indivíduo que substituiu o Bjork e herdou o caso de Salatchenko. Não me espanta a recusa absoluta da Lisbeth de falar com psicólogos ou autoridades, disse Mikkel. Sempre que o fez, só serviu para tornar as coisas ainda piores. Tentou explicar o que tinha acontecido e ninguém a ouviu. Ela, uma criança sozinha, tentou salvar a vida da mãe e defendê-la de um psicopata. No fim, acabou por fazer a única coisa que sentia que estava certa. E em vez de lhe dizerem bem feito, linda menina, fecharam-na num asilo. Não é tão simples como isso. Espero que compreenda que há, de facto, na Lisbeth qualquer coisa que não funciona bem, disse Palmgren severamente. Que quer isso dizer? Sabe que ela teve montes de problemas durante a infância, na escola e tudo isso. Apareceu em todos os jornais. E também eu teria problemas na escola se tivesse tido uma infância como a dela. O problema da Lisbeth vai muito mais além das dificuldades que tinha em casa. Li todas as avaliações psiquiátricas e não há sequer um diagnóstico. Mas penso que estamos de acordo em que a Lisbeth Salander não é como as pessoas normais. Alguma vez jogou xadrez com ela? Não. Tem uma memória fotográfica. Eu sei. Apercebi-me disso quando trabalhámos juntos. Adora enigmas. Certa vez, quando foi à minha casa para o jantar de Natal, desafiei-a a resolver alguns problemas de um teste de inteligência da Mensa. Daqueles em que nos mostram cinco símbolos semelhantes e temos de decidir como será o sexto. Sei quais são. Eu próprio tinha tentado e conseguira resolver cerca de metade. Depois de ter andado às voltas com aquilo 2 noites inteiras, ela olhou uma vez para o papel e respondeu corretamente a todas as perguntas. A Lisbeth é uma rapariga muito especial. Tem uma enorme dificuldade em relacionar-se com outras pessoas. Suponho que sofre de síndrome de Asperger ou qualquer coisa no género. Se ler as descrições clínicas de pacientes a quem foi diagnosticada Asperger, há coisas que parecem encaixar perfeitamente com a Lisbeth, embora também haja muitas outras que não se aplicam. Note, não é minimamente perigosa para quem a deixar em paz ou a trate com respeito, mas é violenta, isso sem a mínima dúvida, disse Palmgren em voz baixa. Quando se sente provocada ou ameaçada, é capaz de reagir com uma violência assustadora. Michael assentiu. A questão é saber o que fazemos agora, continuou Palmgren. Encontramos o Salatchenko, respondeu Michael. Nesse momento, o Dr. Sivarnandan bateu à porta e entrou. Não queria incomodar, mas se estão interessados na Lisbeth Salander, liguem o televisor e vejam as notícias.